Boteco aberto, pessoal. Começa aqui mais um NerdB Podcast. Aqui quem fala é o Gabriel e eu estou com meu amigo Pedro do Tropa DC. Saúde. É isso aí. E hoje, como primeiro episódio, vamos falar sobre o filme do Coringa. Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a Web Rádio Taverna, que vai estar disponibilizando um espaço na sua grade de programação para passar o nosso podcast por lá, ok? Então siga as redes sociais, @ Web Rádio Taverna, baixe o aplicativo Web Rádio Taverna. Também siga nossas redes sociais, @ NerdB Podcast, no Instagram e também no Twitter, beleza? E segue! Por favor, Pedro, se apresente. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu sou Pedro Calarriça, eu sou da Tropa DC, podcast também de cultura pop, né? Então, desses 300 mil podcasts de Coringa que tá soltando, pipocando aí pelos feeds afora, a gente também tem um lá da Tropa. A gente faz... Tem o nosso blog com notícia, tem YouTube, tem 3-4 podcasts diferentes. É isso aí, a gente tá aí soltando conteúdo aí, que a gente gosta de falar dessas coisas, então juntou os amigos pra falar de coisa nerd. É isso aí, velho. Valeu. Então vamos pro nosso primeiro bloco. Pedro, se você quiser dar uma análise aí, uma coisa bem rápida aqui, o que, que você achou do filme? O que eu achei? Vamos lá, então. Cara, eu gostei muito do filme, tá? No meu pouco conhecimento de cinema, pra mim ele beira a perfeição, né? Na parte técnica, assim, do que eu entendo de cinema, do pouco que eu entendo de cinema. Sim, sim. E aí, como a gente comentou um pouquinho antes, tem um detalhe que eu não gostei, que é a parte da adaptação, que é a parte que ele linka com o universo de si, eu não curti. Então, pra mim, se fosse um filme do Bozo, do Patati Patatá, ele continuaria sendo um filme incrível, sabe? Ah, sim, sim. Então, como um filme, assim, eu acho ele incrível. Os links com o universo de si, pra mim, se não tivesse no filme, ele ficaria melhor. Sabe? Ah, tô ligado. Eu basicamente, eu achei muito bom. Controvérsias, assim, a parte, eu não achei um problema linkar. Eu achei um filme que ele funcionaria sozinho. Sem problema nenhum. Exato. Sem problema nenhum. Poderia não ser o Coringa, poderia ser o Palhaço, poderia ser um filme que se passa no subúrbio de Nova York dos anos 80, que dá certinho. Ele é isso. Não precisava ser o Coringa. Mas eu creio que foi uma puta jogada da DC. Se não fosse o Coringa, ele não teria o apelo que ele teve, né? Então, ele ser o Coringa faz parte do marketing, né? É por isso que eu falo assim, como filme, eu acho que seria melhor sem a skin do Batman, né? Ah, concordo. eu basicamente, assim, eu acho um problema ele ir na casa do Batman. Eu acho que o pai do Batman ficou legal, o Thomas Wayne, porque poderia ser qualquer pessoa. Usou o nome de Thomas Wayne. Um ricão um pouco mais escroto. Né? Isso, mudou bastante o que a gente tem de visão do Thomas Wayne, porque nunca mostrou exatamente assim quem que ele era. Já mostrou outros universos, né, que no Flashpoint, que o Batman, na verdade, morre, o Bruce morre, Bruce o morre. Thomas que vira o Batman, tudo mais. A imagem mais famosa dele, do Thomas Wayne, eu acho que vai ser a do Nolan, né? Que é aquele que tem no Begins, que é aquele cara altruísta que trabalhava por Gotham, né? Então totalmente contrário desse Thomas do filme do Coringa. Exatamente. O Thomas Wayne não é que ele é um babacão, né, velho? Mas ele já chama o povo de palhaço, os pobres de palhaço, ele mesmo que criou essa baderna. Exatamente. Várias coisas também. Eu curti pra caramba a fita dele delirar e aqueles delírios dele. Teve parte que explicou o delírio, eu acho que não precisava, como se a gente fosse burro e não tivesse pegado a ideia. Na hora que ele chegou pra menina, e a menina nem sabia quem ele era, na hora, começou aquele flashback. Eu vi bastante gente reclamando desse flashback, tipo assim, pô, todo mundo matou já na hora que a menina fala, o que você tá fazendo aqui, né? Mas eu gosto muito desse recurso, não de explicar, né? Não do recurso de Sim. explicar, mas quando você tem nesses filmes, tipo o Clube da Luta, no Sexto Sentido, de mostrar um mesmo take que foi passado antes, mostrando ele dessa, agora sem o personagem, sabe? Exato, é isso que eu ia falar. O Clube da Luta é exata. É quase a mesma coisa que acontece quando o cara dá aquele choque e descobre que é ele mesmo e tal. O Exato. Coringa foi basicamente a mesma cena, na verdade, né? É, então, eu gosto bastante desse recurso de mostrar, por exemplo, tem o take dela no hospital, do lado dele, e aí mostra o take sem ela, o mesmo take, sabe? Sim, Na sim, sim. banca, no clube de comédia. Eu gosto bastante. Eu sei que é um pouco desnecessário, mas eu, pessoalmente, eu gosto desses takes. Tipo, o mesmo take com e sem a pessoa, assim, é como se tivesse tirado no Photoshop. Eu Ah, acho tô legal. ligado. É, foi interessante. Eu achei desnecessário, mas vamos dizer opiniões, né? Apesar disso, o filme também, a crítica do filme foi muito boa. Com certeza. Teve um rebuliço muito grande. A censura dele aqui no Brasil foi bem estranha. Era para ser mais 18, chegou com mais 16. Virou uma bagunça. Eu gosto bastante de investir em filmes solos, em filmes fechados. Eu gosto da ideia de universo. Não dá pra negar. A Marvel fez um puta trabalho. Tem Sim. muito crítico da Marvel, tem muita gente que não gosta do que eles fizeram. É, essas últimas semanas tem pipocado crítica de todo mundo, né? Scorsese, Coppola, Almodóvar, tá todo mundo criticando. O Coppola foi do mal, mas e ele tem moral, né? Mas Lógico. aí, querendo ou não, ela fez um bom trabalho, fez uns negócios lascados. O que que ela fez com aqueles personagens que são basicamente que só quem era muito fã conhecia certos personagens? Hoje em Sim. dia, o público no geral conhece. Isso é muito bacana. E a DC, eu acho que não que ela tem em mãos todos os personagens que o povo ama, mas até então não soube muito aproveitar. O Nolan fez três filmes que foram maravilhosos. Sim. Bem, o estilo dele trouxe o Batman pé no chão, muito real. O Batman, querendo ou não, a DC conseguiu trabalhar, né? Anos 60 teve a série, você teve os Sim. filmes, terminou com o Schumacher naquela tragédia, mas querendo ou não, o Batman é popular por conta desses filmes, né? Sim. Todo mundo sabe quem é o Batman, tal. Aí veio o Nolan, meu, sem comentários, né? Excelente. O Batman Begins é Então, maravilhoso aí. é. Nossa, eu falo que o Batman Begins, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu odiei. Nossa, que filme chato. Só que cada vez que eu reassisto, eu acho ele melhor. É um filme incrível, assim. Hoje, para mim, ele é excelente. É, só não bate o segundo por conta do Heath Ledger, né? Ah, não. O segundo, eu acho que não é um filme do Batman, na minha opinião. O segundo é um filme do Coringa. Mas é que é aquilo que falam, né? Que se você quer ter um herói bom. Um filme de herói, uma história boa de super-herói, você precisa de um vilão bom, né? E o Coringa, putz. E o Heath Ledger, ele trouxe uma puta atuação. Ele trouxe um personagem. Ele não fez um Coringa, pegou um Coringa dos quadrinhos e tal. Ele refez, ele mudou o que é um Exato. ser um Coringa. Isso é diferente. Tanto que o Joaquin Phoenix, claro, atuou pra caramba, tudo. Ele trouxe uma risada única para ele. Ele trouxe vários elementos únicos pro próprio Coringa. Mas aquele Coringa escuro, Coringa maluco, o Coringa que cortou a boca pra fazer o sorriso. Aquilo ali foi o próprio Heath Ledger que fez, é Sim. inegável o que o cara criou, velho. Não, é, esse Coringa do Joaquim só existe por causa do Coringa do Heath Ledger, né? Isso é Sim. inegável, assim. Mas é Não. um trabalho excelente também, é diferente, de novo outro Coringa, mas nasceu, a ideia nasceu por causa do Coringa do Heath Ledger, que foi excepcional. Querendo ou não, né? O Esquadrão Suicida, mesmo não tendo muito foco no Coringa, a gente tem um Coringa. Tem alguma coisa, investiram num ator que tinha acabado de ganhar o Oscar, então meio que. É, o Coringa vendeu o filme do Esquadrão Suicida, né? Porque o filme é péssimo. É E ridículo. fez o que fez por causa do Coringa. A galera foi assistir por causa do Coringa. Tem gente que gosta do filme, mas quem sou eu? Sempre tem, né? Tem quem gosta de Batman e Superman também? É, tem. Eu sou quase um deles. Eu sou quase, quase, cara, quase. Faltou um Coringa nesse filme. Um Coringa, precisamente, não o Coringa, mas uma coisa Coringa, pô, fica bom. Mas isso pode ser assunto para um outro Não, isso é para outro podcast. podcast aí. É, exatamente. Eu creio que o Joaquim Fênix, não vão falar mal da atuação dele, mas eu gosto de pensar assim, quando você tem um filme, a gente tem um termômetro de expectativa. Quando o Heath Ledger pegou para fazer o Coringa, ninguém queria ver. Ninguém achou. Tipo, o que que o Heath Ledger fez? 10 coisas que eu odeio em você. Comédia romântica, adolescente. E o Mistério de Breaking Bad aí lá também. Também. Tipo assim, ele não fez nada para pegar um papel do Coringa. Total. Aí ele pega o papel, velho. É tipo, como se tivesse um termômetro. E o termômetro trava de 2 para menos 2. Ninguém tava esperando. Aí me veio uma atuação perfeita. Um Coringa maluco. Uma improvisação dele. Tem cenas improvisadas dele que são as melhores no filme. O Quando cara veio o arrebentou, cara. Coringa? Do Jared Leto, a gente tava esperando um bom um Coringa já. Porque a gente sabia que o ator era bom. A gente sabia que o cara era fera, o cara já tinha feito um filme massa. Aí começa aquele marketing, que o Heath Ledger mandou o Rato Morto não sei pra quem. Que o Heath Sim. Ledger ficou no hospício, estudando não sei quem, estudando não sei quem. Aí lança aquele filme, cara, aquela risada dele zoada. Tem a dublagem, nada, nada, nada, nada tá bom. Aí vem o Joaquin Phoenix, e ele rebentou, ele meio que, a gente já tava com expectativa, claro, mas depois que começou a sair imagem dele, porque antes também. Eu vou te falar que eu tava sem expectativa nenhuma pro filme, cara. Zerada. Foi assim, essa história é até engraçada. Eu contei já no da Tropa que quando saiu o primeiro trailer, eu levei pro meu amigo falando: cara, você tem que ver esse trailer do Coringa, tá foda, tá, não sei o quê. Aí ele olhou o trailer e falou assim: nada demais. Eu falei: não, mano, mas vai ser a história parecida com Piada Mortal, passada do Coringa. Ele: então, tipo, já li essa história 300 vezes, não vi nada demais. Nossa. Aí eu comecei a mastigar, eu falei: porra, é verdade, eu já li essa história 300 vezes, né? É, Piada Mortal é uma boa É. história. Não, é uma boa, excelente história, mas, É tipo, assim. eu já conheço de cabo a rabo, né? E Sim. aí saiu o segundo trailer, eu fiquei na mesma. Eu falei assim: ah, mano, pô, já conheço essa história. E aí esse meu amigo, ele se empolgou pra ver o filme com o segundo trailer. Ele falou: carai, que da Verdade. hora, vamos ver. E eu só fui ver o filme por causa dele, acredita? Na época que saiu, choveu o primeiro trailer, foi massa, foi um hype, todo mundo. Na hora que saiu o segundo, que é quase igual o primeiro, não é que baixou o hype, mas meio que. Aí eu fiquei meio. A gente. É um filme diferente, né? É um filme de um vilão, só que é focar. Diferente do Esquadrão Suicida, que é um filme de vilões, mas tem quadrinho daqueles vilões, a gente sabe como que aquilo funciona. Tem. Mesmo que o filme não foi nada a ver com os quadrinhos, mas. O filme, a gente já tem mais ou menos uma ideia como funciona o Esquadrão Suicida. O filme do Coringa, como que eles vão fazer o Coringa? Como que vai pegar uma Gotham? Como que eles vão. Tudo do zero. O cara vai criar um universo desde o zero. Ah, eu não fiquei com o hype baixo. Não posso mentir, cara. Eu tava esperando muito o filme. Mas eu não imaginava que ia ser esse filmão que saiu. É, então, esse meu amigo, ele tirou todo o meu hype e ele foi hypadaço. Ele foi empolgadaço ver o filme. Aí eu vi, aí a gente foi ver o filme e realmente, tipo, o filme é excelente. Começar falando, cara, uma coisa um pouco diferente. O que que você achou a influência do Coringa como filme, mas não na indústria cinematográfica, em quem assistiu? O que que você acha que impactou? Não só como um filme, entendeu? Mas o que que você acha que aquele filme passou? Porque tem gente que falou bastante asneira do filme. O filme passava um negócio de loucura, que a loucura agora é, como eu vou dizer, ela é justificável pela sociedade e É, não. etc, etc. É, o que eu achei é assim. Ixi, essa discussão vai longe. A questão da violência, eu acho que assim, o filme ele é violento, Sim. mas ele é violento assim numa pegada meio que Tarantino, assim, sabe? E Sim. aí, que a gente não tá acostumado nesse universo de super-herói, né? Então ela é aquela violência não. mais visceral, assim, tipo, na hora do cara tomar o tiro, não tem aquele corte que só mostra o sangue espirrando na parede. Ele mostra a bala entrando na testa do cara e explodindo a cabeça do cara. E na então, minha opinião, é meio inesperado, né? Tipo exato. Assim. É assim, apesar que você já sabe, a gente que já conhece a história, era meio que óbvio quem ele ia matar e a hora que ele ia matar. Apesar disso, o Todd Phillips, eu acho que ele trabalhou muito bem o timing, porque apesar da gente já saber que o Coringa ia matar os caras no metrô, por exemplo, você não tá esperando a hora que ele dá o tiro e mata os dois primeiros caras, né? Não mesmo, foi muito parece que é do nada, é muito rápido, assim. A mesma coisa depois quando ele mata o cara do... O Murray, né? Sim. Ele tá falando, você já tá esperando que ele vai sacar a arma. Só que a hora que ele saca e dá o tiro é um negócio muito rápido, assim. E por mais que você sabia que ia acontecer, você meio que não tava esperando. Isso eu achei... Ah, não, isso a gente eu achei... imaginava. Eu imaginava que ele ia matar. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ele ia matar, mas eu digo assim, o timing é você não espera, né? A hora que ele dá o tiro, assim. Isso eu achei excelente. Tipo assim, eu vi um filme de... Esse ano, saiu um filme de ação que percussão foi o Rambo até o fim, né? O último Rambo. Esse filme, ele foi ação pura e tal, e tal, e tal. Mas é um filme de ação com muita violência. Você sabia o momento que o Rambo ia tirar a arma, que exatamente. O Rambo ia descer um tiro. Se imaginava, tipo, você já tava esperando. Ele não foi igual o Coringa, a gente não esperava o que ele ia fazer, cara. Isso eu achei muito foda, assim, porque o cara acertou muito no timing, porque te quebra a gente, assim. Sim. E aí você vê galera falando que filme é violento e tal. É violento, mas eu acho assim, comparado, por exemplo, a um Deadpool, cara, não acho violento. Porque o Deadpool ainda tem a quebra, né? Tem o alívio cômico. Mas ele dá tiro e atravessa três cabeças, dá espadada arrancando tripa dos caras. Nesse quesito, ele é muito mais violento. O que tem no filme do Coringa é aquela coisa assim, é um filme pelo ponto de vista do vilão. Sim. Então, é um filme que enaltece o vilão. Sim. Então, por isso que dá aquela sensação de incômodo, né, do final do filme. Sim, o filme inteiro você se sente incomodado. Exatamente. Mas... a atitude dele, o jeito tudo dele incomoda, cara, é muito... Exato, e o final, meio que, entre aspas, engrandece o vilão, meio que ele é recompensado por usar a violência, né, então... Meio controverso, porque tem bastante teoria pela... Mas eu acho improvável essas teorias, como a gente falou bem lá no começo, se o filme fosse outro nome, pode ter certeza que essa teoria tava valendo. Super-herói, querendo ou não, é um filme de vilão, de um super-herói. Vamos esperar também que tenha e provavelmente eles vão tentar reaproveitar esse vilão de qualquer forma, mesmo que dizem que não. Muito improvável eles arriscar outro coisa. Eu acho difícil também eles não quererem fazer mais coisa com isso, mas eu não gostaria de ver mais nada com ele. Eu também não. Eu acho que ele é perfeito do jeito que ele tá. Eu conheço pra gente que apaixonou, claro, o filme é muito bom, mas que quer que ele continue, quer ver ele no The Batman com o Robert Pattinson. Não. Eu acho galera... que não vira. Não, galera, essa galera tá cega, cara. Não vai dar certo. E a DC, ela tá criando, né, um novo universo, né? Foi anunciado aí, sim, ó. Sim. Supergirl, o The Batman, provavelmente vai ter um novo Superman, com certeza vai trocar de Superman. Vão encerrar esse outro universo aí. E se o Coringa se fazendo muito barulho, eu tenho medo da DC querer reaproveitar o Joaquin Phoenix. E ele já falou que ele faria de novo. Mesmo que ele é louco fazer isso de novo, né? Verdade. O que ele passou pra atuar como aquilo ali, o que ele emagreceu, tudo. Ficou de louco. Ah, mas agora que já seria já o Coringa, ele não precisaria ficar esquelético de novo, né? Ah, sim. Por exemplo, agora ele é o Coringa, o rei do crime de Gotham, então ele poderia ser mais... O cara do movimento, né? Exato. Ele criou a Gotham, cara. Eu gostei que aquele final ali, pra mim, Gotham City é aquela cidade... Então, sabe... Mal. o pensamento que eu fiquei, tipo, depois do filme, foi meio que uma matemática, assim. Porque os pais do Bruce morrem ali no final, né? O Bruce deve ter uns 10 anos. Até ele virar o Batman, uns 15 anos, vai. Você pegar mais ou menos as histórias clássicas do Batman, ele vai virar o Batman lá pros 25, 28 anos. Sim. Então eu coloquei ali, coloca 25 pra arredondar. Tipo, você imagina essa Gotham nesse caos por 15 anos? Tipo, não vai ter nada pro Batman salvar daqui 15. Eu fiquei com isso na cabeça. Cara, uma Gotham com um Coringa desse louco. Idoso, hein? É, porque não, quando criar um Batman. Exato. Ele vai estar bem mais velho. Não que o Coringa é novo, né? É, mas assim, pra mim o Coringa não sobreviveria 15 anos até encontrar o Batman. E quando o Batman chegasse, cara, Gotham já ia estar igual do videogame lá, que a população abandona e fica só os vilões na cidade, o Arkham City, né? Uhum. Fecha a cidade, deixa. Por quê? 15 anos, cara, sem alguém pra parar esse cara? Não ia aguentar a cidade. Eu não sei se você chegou a ver algumas cenas que foram modificadas, né? Tem um site gringo que colocou, descreveu a cena que foi modificada no final do filme. No final do filme, quando o Coringa, né, ele sai do carro lá, ele sobe em cima do carro e o povo começa a ficar em volta dele. Sim. Ele pega os dois dedos do meio e faz um sorriso com sangue. Sim. Parece que a primeira cena gravada ele não fazia sangue, ele recortava fazer um sorriso igual o Heath Ledger com os caras. Nossa! Tanto que no final, quando ele tá conversando com a médica, ele tá lá cheio de ponto na cara, igualzinho o Coringa, como se tivesse a cicatriz do sorriso. É muito louco. Se fosse isso, seria maravilhoso. Nossa, seria muito legal, cara, realmente. Seria, nossa senhora, seria demais, cara. Seria pesadíssimo a cena. Sim. Mas seria, ao mesmo tempo, incrível, cara. Ah, sim, com certeza. Nossa, eu queria muito ter visto isso agora. uma mudança que eu vi é que no roteiro, quando ele entra, na cena que ele entra no banheiro depois de matar os três caras, ele ia lavar a maquiagem e fugir pra casa só, né? Ah, sim. E aí no final eles falam assim, porra, isso não tem cara de Coringa, vamos ver o que faz. E aí, uma diferença crucial desse filme que eu achei legal... Sim. É que a trilha sonora ela foi feita com base no roteiro pra quando eles filmassem já ter a trilha sonora, né? Então, eles pegaram e ligaram a música lá na hora do banheiro. E aí o Joaquim Fênix deu aquela brisa lá de dançar no banheiro. Tô ligado. Não sabia disso, foi muito louco, velho. A trilha sonora do filme também foi muito bem feita. Fotografia... Eu gosto muito da fotografia, acho que nos primeiros 5, 10 minutos do filme, assim. Ele dá uns takes diferentes, com umas cores fodas, assim. Depois eu acho que o filme fecha muito no Joaquin Phoenix, né? E aí ele não tem mais esses takes abertos que ele dá no começo do filme. Aí eu senti um pouco de falta, porque eu gosto bastante disso. A fotografia, o figurino do filme, a ambientação do filme, fora a atuação que a gente já falou até demais. Uhum. Vai render muita indicação pra Oscar nesse filme. Esperar o que vai sair até o final desse ano, né? Mas eu acho que vai ter umas indicações legais. Não creio que ele possa ganhar como melhor ator, mas... Será que não? Eu falei, minha aposta foi de que ele é indicado, talvez ganhe de ator, mas eu acho que o filme não é indicado pra mais nenhum Oscar, não, mas sim. Melhor ator, você acha? Melhor ator, eu acho que ele é indicado e grande chance de levar. Mas num algum outro Oscar, eu acho que nem indicado é, hein? É assim, eu falei assim, se for botar dinheiro na mesa agora e falar assim, esse filme vai ser indicado pra tal, tal, tal, minha aposta é ator. Ele vai ser indicado pra ator, talvez ganhe. Agora, sim, eu acho que as outras eu não apostaria que leva, não. Eu não sei se configura como, se ele pode ser colocado como adaptação. É roteiro adaptado, roteiro adaptado. Eu acho que pode entrar como roteiro adaptado, indicado. É, e pode entrar. E pode entrar também como melhor ator. Eu não acho. Não é que eu não acho que ganhe, porque eu não dou moral. Acho que ele atua demais. Uhum. Mas a academia tem muito preconceito com certas coisas, entendeu? dar um Oscar de melhor ator pra um personagem de quadrinho é bem... Mesmo que o Heath Ledger Coringa, já ganhou... Coringa, o próprio Coringa já levou uma. Já levou. Vai ser mais um Coringa levando mais um Oscar. Agora como principal, né? Não é impossível, mas... É difícil. É. também acho. Também acho, mas... ano passado, assim, foi retrasado, que teve Esquadrão levou um, né, de maquiagem. Isso. Ano passado, só o Pantera Negra levou 3, né? O Pantera Negra levou... Foi, inclusive, indicado a melhor filme. Então, eu acho que a Academia, ela tá olhando, assim, com olhos melhores, entre aspas. Eles fizeram bem. O Pantera achei legal, ganhou o que tinha que ganhar mesmo, que foi as áreas que ele inovou, que foi figurino, design e tal. Sim. Então eu acho que a Academia ela deve estar considerando melhor os filmes de super-heróis, sim. Sim. Então eu acho que tem chance do Joaquim ganhar, sim. I have some bad news for you. Meu amigo Pedro, eu lhe pergunto, qual é o melhor Coringa, na sua opinião, é claro. Ah, cara, pra mim ainda é o Heath Ledger. Eu tô incluindo todos, incluindo o César Romero, clássicos. E eu gosto de colocar o Mark Hamill também. Ah, Mark Hamill é incrível. Ele é o Coringa. Só por falar, no Crise nas Infinitas Terras, ele tinha que estar como Coringa. Mas não sei por que não colocaram ele, não chamaram ele. A Disney não liberou, só pode. Verdade. Ah, ele já morreu na Disney, nem deve ter contrato mais. Ah, não sabe. Ele vai aparecer em Fantasminha nesse último filme. Né? Ah, vai saber. Não, pra mim é o Heath Ledger, porque aquele negócio tem dois pontos, né, que eu gosto muito. Primeiro, a questão do caos. Então, ele não tem a versão direito do passado dele, como é que foi. Cada hora ele conta de um jeito, eu acho isso incrível. Sim. E aquele negócio de um dia ruim pode mudar o melhor dos homens, sabe? Sim, sei, sei. E isso... piada mortal, exatamente. Esse é um conceito que se você aplicar no Coringa do Joaquin Phoenix, por exemplo, não faz sentido, porque a vida inteira dele foi uma merda. Não foi um dia de merda que fez ele ficar louco, né? Sim. Então no Joaquin Phoenix não funciona. E aí isso, pra mim, é o ponto principal que eu acho mais incrível do Coringa. Tanto do Piada Mortal quanto do Heath Ledger. Mas do Heath Ledger não tem químico, então... Tinha cocaína, né? Mas essa é outra questão. Outra coisa, outra pegada. Mas o Heath Ledger, pra mim, continua melhor. O Joaquin Phoenix, incrível, mas o do Heath Ledger, pra mim, ainda melhor por conta do passado dele. A questão do distúrbio do riso lá também não me pegou, sabe? Sei. Então, prefiro Heath Ledger. Meu voto é Heath Ledger. Eu gosto... do Heath Ledger. Eu também adoro o Joaquin Phoenix, que é o novo agora. Eu não consigo comparar um melhor que o outro, porque na minha humilde opinião, por muito pouco, os dois são o mesmo personagem. É como se o Heath Ledger, o Coringa de Heath Ledger, fosse o mesmo Coringa de Joaquin Phoenix. Tipo, ele é realmente um cara mau. O Joaquin Phoenix, ele tá começando a ser um cara mau. Ele tá descobrindo as coisas. Se fosse o Joaquin Phoenix fosse... um pouco mais novo e o Heath Ledger fosse mais velho do que ele aparenta ser, poderia ser, tipo, se alguém falasse que é o mesmo Coringa, poderia falar pra mim que é a mesma pessoa, que eu ia achar normal, fora o distúrbio de riso, que é bem... que é tratável. Não, tem até um negócio... o que eu falei, no filme, eu acho incrível, porque você vê que depois que ele se torna o Coringa, ele não ri mais. Ele Isso. não tem mais o ataque de riso. Então, no contexto do filme, eu acho incrível. Mas pro Coringa, né, o personagem que a gente conhece, a versão do Coringa, eu não gosto dele. Aquela risada é sinistra. De fato, é muito sinistra. Total, eu vi ela. Mas eu ainda também concordo que não colou. Foi uma coisa tipo, o que é mais icônico do Coringa? A risada. Ah, vamos inventar um distúrbio ali pra ele ficar rindo? Vamos. Colocaram aquilo ali. Não foi mal feito. Não. É porque é aquela coisa assim, ele ri involuntário. Beleza, é legal, é meio macabro e tal. Agora, se você faz ele rir, se o Coringa risse só e nos momentos que ele tá fazendo a merda, por exemplo, ficaria muito mais macabro. Ficaria. Em certos momentos não cola. Não cola. Sabe, eu senti falta da risada, por mais clichê, brega que fosse. Eu senti falta da risada na hora que ele matou os três primeiros caras. Ele não ri em momento nenhum, nem quando ele sai pra matar o terceiro. É, pra mim, ele tinha que ter matado os três rindo o tempo todo, sabe? Na verdade, pelo plot do filme, era pra ele ter matado três caras e ele não ficou nem um pouco nervoso matando os três caras. Imagina aquela cena que ele tá se aproximando do cara caído na escada, que ele vem e dá mais dois tiros no cara. Ele se aproximando do cara rindo. Cara, ia ser, por mais clichê que seja, ia ser incrível, cara. Não, ia ser do mal, cara. Eu curto demais os dois. O Joaquin Phoenix tá demais. Heath Ledger não tem nem comparação. Tem o Coringa do Gotham. Deixa eu lembrar o nome dele, que ele é muito bom também. O Cameron Morgan. Ele também é muito bom. Você chegou a ver já o Gotham, até a fase do Coringa? A série, não. Eu vi só o começo da primeira temporada. Eu acho bom, mas meu coração é com o Mark Hamill. Não, nem porque eu gosto do Star Wars, não. Eu acho que ele é o próprio quadrinho ele é o próprio Coringa dos quadrinhos. Provavelmente porque, não que o papel dele seja mais fácil, né? Ele não aparece na televisão. Ele meio que é só a voz dele, mas ele entra, você vê as gravações dele gravando o áudio do Coringa. Não, ele é o Coringa. Ele tem aquela risada, você vê, você escuta a risada dele, parece que se você ouvir aquela risada, você vai ler um livro de quadrinho, um quadrinho, um Coringa, ou que tem um Coringa. Aí fica aquela onomatopeia, ha ha ha ha ha, é aquilo, cara. Sim. É certinho. Eu lembrei, sabe por que ele não tá no crossover? Porque ele é um vilão do Flash. Verdade. Ele é um vilão do Flash, por isso que ele não vai voltar, ele já apareceu no Flash. Verdade, mas tem um monte de terra, cara. É, podiam, mas acho que, sei lá, fica checado. O mesmo cara que é o pai do Barry, que é o Flash da Terra 90. Ele é um monte de gente, o John Deagle, ele é o John Deagle, e na Terra 90 ele é um Lanterna Verde. Então, provavelmente verde, né? Não falaram a cor do anel, mas vamos levar em conta que é verde. Então, meio que não tem muito sentido. Pode ter acontecido alguma coisa, ou às vezes eles podem explicar isso daí, né? Que ele já é um vilão e não vai colocar. É do Flash que ele é vilão, né? Do Supergirl, não? Não, é do Flash, ele é... Eu esqueci o nome, Relojoeiro, acho. Ah, verdade. Verdade, é um negócio, verdade. Eu esqueci, não lembro agora se é Relojoeiro, alguma verdade. Coisa assim. Eu esqueci. Então, mas o meu voto fica Mark Hamill. Em segundo lugar fica os dois últimos. O Heath Ledger e o Joaquin Phoenix igual. Mas o Mark Hamill, pra mim, ele é a essência própria do filme. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Cara, vamos finalizar aqui. Brigadão pela sua presença. Esse é o nosso primeiro episódio, então vamos ter mais. Quando você quiser, vamos sempre chamar, beleza? Oh, com certeza, só chamar que eu venho. E fica o convite pra você aparecer lá na tropa também. Pode deixar que vai aparecer sim. Valeu pela sua presença, valeu pessoal, e até a próxima.